despertar, rime é o caos, o mundo gira, a mente vaga. Sobrevivência é o jogo, na luta cada passo é uma saga. Caminhando pela vida entre sombras e luz, tentando encontrar a essência, o propósito que nos seduz. Entre dinheiro e desilusão, o sistema tenta nos prender, mas a liberdade é um sonho que ninguém pode deter. Cada indivíduo é um universo, um fio de esperança. A força de vontade é o que nos dá confiança. A vida é um campo de batalha, mas não vamos adormecer. É fácil na era da distração, despersonalização nos tenta desviar da nossa missão. Mas a verdade é simples, é preciso se encontrar, desenvolver a própria essência e nunca se deixar abalar. As cicatrizes são marcas de uma história que vivemos. Cada obstáculo é um degrau, a vida é um labirinto que percorremos. O caos é o palco, a nossa força é a trama. Encontre o propósito, a verdade não se engana. A vida é um campo de batalha, mas não vamos adormecer. Em meio à realidade temos que aprender a viver. Sobrevivência é o grito pra não se perder. Por cicatriz e perdido, é fácil na era da distração. Dispersou na era da distração, dispersou na BD. O que eu tenho por anão que faz a gente crescer? Sentir-se perdido é fácil na era da distração. Despersonalização nos tenta desviar da nossa missão. Mas a verdade é simples, é preciso se encontrar, desenvolver a própria essência e nunca se vão. Quando a noite chega e a mente começa a vagar, imensidades e estrelas que brilham para iluminar. A viver, cada desafio é uma chance para se reinventar. A vida é uma arte, é hora de se revelar. A vida é um campo de batalha, mas não vamos adormecer. Em meio à realidade temos que aprender a viver. De Naruto a jornada é a luta que faz a gente crescer. Sobrevivência é um grito pra não se perder. Então levante, não se deixe abater. A liberdade está na luta, na vontade de vencer. Desenvolva sua força, deixe o medo para trás. Sobrevivência é a arte de viver, e nós vamos encontrar paz.